atrozes do infértil. Qualquer coisa nasce se a semente insiste e o solo mente. Sem cor, sem som, coração deserto. Algum dia ou noite, talvez dê certo. Desculpa.